Antes da criação do universo, Deus não fez nada. Não consta. Um dia, não se sabe por quê, ele decidiu criar o universo. Também não se sabe por quê e nem para quê. Fez. Segundo a Bíblia, o universo em 6 dias. 6 dias só? 6 dias. Descansou ao 7º. E até hoje nunca mais fez nada. Isso tem algum sentido? Criada pela mente humana em busca de consolo, a crença em um Deus cruel fez o homem tirano. O maniqueísmo entre inferno e o céu. O ser humano sensato detesta tudo que é cruel. As rivalidades causadas pela religião entre muçulmanos, hindus, cristãos, entre judeus, católicos, protestantes. Uma história de carnificina, um banho de sangue. O fundamentalismo dos xiitas e sunitas. Quantos genocídios foram causados pelos teístas, seguindo as instruções do Alcorão, da Bíblia. Incitação de violência e injustiça. Inquisições cruzadas, queimadas de bruxos, tenebrosos instrumentos de tortura. A guerra religiosa, perseguição aos ateus, aos homossexuais, aos cientistas, aos plebeus. Conversões forçadas pelo terror é eficaz. Escravização de negros, índios orientais. Castigo em crianças, tratamentos brutais aos deficientes físicos e mentais. Uso de tortura nos interrogatórios, chicoteamento, mutilação. Era notório, a Bíblia é uma história de perversidade que corrompe e brutaliza a humanidade. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Milhões de armênios massacrados na crueldade. O primeiro genocídio moderno com brutalidade. Milhões de mortos nos campos de concentração da Sibéria foram vítimas fatais de uma elite perversa. Stalin estudou pra ser padre ortodoxo eficaz. Nunca abriu mão de suas crenças tradicionais. Perseguiu a igreja somente por questão de poder, mas em seu íntimo nunca deixou de crer. O exército do Kizar, que matou milhões na Ucrânia, cometeu a mais cruenta e insana atrocidade humana. Mortos de fome com ato de canibalismo. Aqui Deus mais uma vez se mantém omisso. Uma verdadeira limpeza étnica nas aldeias. A mais perversa e sanguinaria violência. Primeira guerra mundial, 40 milhões de mortos. Terra fértil onde a igreja expandiu seus negócios. Atrozes como os russos foram na Chechênia. A fé não salvou as vítimas da violência extrema. Judeus, ciganos, minorias étnicas foram exterminados na Segunda Guerra pela tirania dos nazistas covardes. Os mesmos acreditavam na cristandade. A tal raça ariana foi legitimada pela igreja, conspirada e articulada por uma religiosa seita. Matéria em forma de átomos com 700 gramas causou aniquilamento de 140 mil pessoas em Hiroshima, Nagasaki. Ação cruenta feita pela nação mais cristã do planeta. Na Bíblia, a crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificinas. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Na década de 90, na Bósnia, guerra cruel, étnica, religiosa, em nome de Alá. Muçulmanos, croatas, resultado 40 mil mulheres estupradas. 100 mil mortos por balas traçantes. 2 milhões de refugiados, migrantes, sem teto, sem comida, sem sonho, somente com a fé em um Deus insano. Ruanda, Tututus, vítimas do morticínio. Os países cristãos financiaram o genocídio. No Sudão, negros eliminados pelos árabes. Muçulmanos devotos da Islâmica Irmandade. 1 milhão de mortos no genocídio de Darfur. Maior massacre do início do século XXI. O rol contra os xiitas. Iraquiano, solda cáustica em nome do Deus tirânico Saddam Hussein químico. Em atrocidade mils, dizimaram os curdos sobre o céu azul anil. As revoluções, as guerras de Napoleão Bonaparte, francês, devoto na arte do massacre. Nas os politeístas também forjaram seu algoz. Em nome dos deuses a matança é feroz. O matador chinês Kubarikan disse amém. Mandou 77 milhões de compatriotas pro além. O líder sanguinário, general Ponte com devoção. Chacinou de forma horrenda 1/3 da população. A imperatriz Xixina da China mandou liquidar 12 milhões de pessoas em nome de Jah. Kublaikan da Mongólia também na mesma linha. Matou 19 milhões numa cruenta carnificina. Leopoldo da Bélgica dizimou milhões de vida. Acreditava ser iluminado pela luz divina. No Japão a elite exterminou milhões na espada. Sangue e corpos decapitados por toda a estrada. Gengis Khan da Mongólia perversamente assassinou milhões em nome dos deuses prepotentes. Vietnã, a guerra química com Nepal e bombas. 100 mil mortos pela potência cristã americana. Bomba atômica deixou sequela pra eternidade. Em nome de Deus, nunca houve tanta crueldade. Religião e política que perpetuou no Japão. Muito fanatismo, intolerância e decapitação. Os deuses, como sempre, impulsionadores da barbárie. As missões suicidas dos soldados kamikazes se sacrificaram pensando viver eternidade. Lado a lado com as tirânicas divindades. Reflito o teocídio e tire suas conclusões. O lado da história manipulada pelas religiões. Não importa a religiosidade, é sempre a mesma intenção. Manter a verdade escondida, manter o povo na alienação. Naturalização das crenças nas divindades. É o espectro algoz da humanidade. Quando a igreja inventou o pecado, inventou um instrumento de controle. Não das almas, pois para a igreja elas não importam. Inventou um instrumento de controle dos corpos. Onde está Deus nas tragédias, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus nas tragédias, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania terroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Imagina que a Bíblia, o Alcorão, são de inspiração divina. Inspiração divina como? Que canal de comunicação chama Maomé? Ou os redatores da Bíblia com Deus? Que está aí enviando o que deveria ser escrito? Nós somos manipulados, enganados, desde que nascemos. Em memória a José Saramago.